sagaz aqui é nós que ecoou a nossa voz. Entre becos e vielas, sempre pedindo a paz. Dá um grau no volume, né, Joe, pra dar um gás. Na eficácia das palavras, salve. Liga nós, tiozão, que é sem estresse. Aqui não tem reverso, na humildade prevalece. De esquina, tá aqui meu rap. Se é assim que tem que ser, corresponde e proceder. Faz justiça e liberdade sem ninguém desmerecer. Atitude tem que ter, faz malandro assim crescer. Ó, que lindo mundo louco e mais um entardecer. Nem tente pagar pra ver, senão vai se respeito. O que é bom não só pra mim, mas pra você. Pra trincar é nós que tá na humildade, não no better vem. Deus é bom pra mim, fortalece, pra que eu não caia. Papo reto, tio, enfim, engrandece a caminhada. Pra celebrar, põe um do green, demorou. Cut your fire. Ave Maria, cheia de graça, rogai por todos nós, nos livrai das desgraças. Correndo pelo certo, um dia nós prospera. Troque ódio pelo amor, pode pá, que já era. Favela na guerra, se esquiva das trevas. Visão além do alcance, na escuridão acende a vela. Que revela na tela, chuta tipo novela. A vida imita arte e o respeito cancela. A rua observa, sem dar mim, sem dar goela. Nós por nós e já era, só falta o ser na sincera. Mas o lobo do covil, não humilde e nem me viu. Na cena tô a mil, é de esquina, né tio? Saca só, passa um pano. Vem Deus e nas crianças na cena. Eu tô trincando. Pra trincar é nós que tá na humildade. Não dou feather, vem Deus é bom pra mim, fortalece. Pra que eu não caia, papo reto, tio, enfim, engrandece a caminhada. Pra celebrar, põe um do green, demorou. Cut your fire. Sozinho nós não toca, quem pula não é pipoca. Tá com medo porque veio, negou. Mãos à obra, sentimento que nos assola. O amor que pede escolta, perifa sempre na bota. Sinceridade pra alguns tá morta. E no olhar o que se nota, olho brilha só pelo dólar. Sem fé, de migues é mané. Na banca não cola, o mangue é jump. Então se joga ligeirinho, quem que passa a bola. Quantas lendas na fogueira, vai queimando várias histórias. Pra trincar tá eu e os seis, então não se apavora. Louco vários motivos na trilha sonora. Luz que ilumina e guia que na noite se descontrola. Resistência não é moda, tranquilize-se, não é foda. Pra trincar aqui de esquina, neguinho. Mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra. Pra trincar é nós que tá na humildade. Não dou feather, vem. Deus é bom pra mim, fortalece. Pra que eu não caia, papo reto, tio, enfim, engrandece a caminhada. Pra celebrar, põe um do green, demorou. Cut your fire.